Eita canção! Essa é a pedido da galera, viu? Isso aqui é pra relembrar o passado. Mais ou menos assim, ó. Sem motivos pra sorrir, é o que eu sinto quando você não está aqui. E ao dormir, sinto um vazio dentro de mim que perturba e não quer sair. Porque você me deixa só, sem céu pra colorir, sem flores pra florir. Meus dias são de dor e aflição. Quando você chorou, eu chorei também. A dor de te perder não nos fez bem. E hoje meu mundo não é feliz sem ter você. Eu tô cansado de fingir que te esqueci, te amei demais. Pouco a pouco eu me vejo mais e mais. Sente, sente, sente beijar, te abraçar. Tu és o sol do meu jardim. Porque você me deixou só, sem céu pra colorir, sem flores pra florir. Meus dias são de dor. Junto a mim.